Ficheiro 35, último ficheiro. Agradecimentos. Os fios deste romance, Minnesota, Maine e Irlanda, entreteceram-se com a ajuda de várias pessoas. Há alguns anos, ao visitar Carol Klein, a mãe do meu marido, na sua casa em Fargo, Dakota do Norte, li a história do seu pai, Frank Robertson, publicada numa obra intitulada Century of Stories, Jamestown, North Dakota, 1883-1983, editada por James Morada e Lois Forrest. O artigo chamavam-lhe Comboio dos Órfãos e provou que havia um lar para muitas crianças na pradaria. Mencionava Frank e os seus quatro irmãos órfãos que haviam sido acolhidos temporariamente por famílias de Jamestown e mais tarde adotados pela mesma família. Embora não fossem órfãos do Comboio dos Órfãos, a minha curiosidade foi espicaçada. Fiquei espantada ao descobrir o alcance e a envergadura do movimento do Comboio dos Órfãos, que terá transportado 200 mil crianças da costa leste até ao Midwest entre 1854 e 1929. No decurso da minha pesquisa, falei com Jill Smolov, uma escritora e jornalista da revista People, que pensou que haveria material suficiente acerca dos passageiros sobreviventes, como eles se autodenominam, para um artigo na People. Embora o artigo nunca tenha sido escrito, a pasta com material e contactos que Jill compilou revelou-se extremamente útil. Mas, mais importante ainda, Jill apresentou-me a René Wendiger, presidente do Midwest Orphan Train Riders, da organização em Nova York, cuja mãe, Sofia Illesheim, fora uma órfã de comboio. Na 49ª reunião dos Orphan Train Riders de Nova York em 2009, em Little Falls, Minnesota, René apresentou-me alguns órfãos, todos com mais de 90 anos de idade, incluindo Pat Thiessen, uma passageira irlandesa cuja experiência se assemelhava estranhamente àquela que eu delineei para a minha personagem. Durante a escrita do romance, René aconselhou-me com paciência e generosidade em pequenos e grandes pormenores, desde corrigir erros flagrantes a acrescentar nuances históricas e pitorescas. O seu livro Extra, Extra, The Orphan Trains and New Boys of New York foi um recurso de valor inestimável. Outras fontes a que recorri durante a minha pesquisa foram a Children's Aid Society, o New York Foundling, assisti à 104ª reunião em 2009, onde conheci alguns passageiros, o New York Tenement Museum, o Ellis Island Immigration Museum e o National Orphan Train Complex, em Concórdia, Kansas, um museu e centro de investigação com uma vibrante presença online que inclui muitas histórias de passageiros. Na Irma and Paul Milstein Division of U.S. History, Local History and Genealogy da Biblioteca Pública de Nova York, encontrei listas de crianças órfãs e indigentes da Children's Aid Society e do New York Foundling, relatos na primeira pessoa de passageiros e das suas famílias, relatórios sobre imigrantes irlandeses e muitos outros documentos que não se encontram disponíveis em nenhum outro lugar. Entre as obras que achei particularmente úteis, incluem-se Orphan Train Rider, One Boy's True Story, de Andrea Warren, Children of the Orphan Trains, 1854-1929, de Holly Littlefield, e Rachel Calef's Story, Jewish Homesteader on the Northern Plains, editada por J. Sanford Ricon, que encontrei em Bonanzaville, uma aldeia-museu em West Fargo. Durante os meus anos como escritora residente na Fordham University, tive o privilégio de receber uma bolsa de investigação e uma Fordham Research Grant, que me permitiram pesquisar no Minnesota e na Irlanda. Uma bolsa do Virginia Center for the Creative Arts concedeu-me espaço e tempo para escrever. Brian Nolan, natural da Irlanda, levou-me numa visita guiada própria de um conhecedor a County Galway. As histórias da sua infância acerca da governanta Birdie Sheridan inspiraram a vida da avó de Vivian. Na aldeia de Kinvara, Robin Richardson levou-me dos pubs a Phantom Street e entregou-me um recurso importante, o livro Kinvara, A Seaport Town on Galway Bay, de Caolte Breitner e Anne Corff. Entre outras obras, An Irish Country Childhood, de Mary Walsh, ajudou-me com os pormenores da época e do lugar. Enquanto escrevia este livro, a minha mãe, Tina Baker, começou a lecionar um curso em Mount Desert Island, no Maine, intitulado Mulheres Ameríndias na Literatura e Mito. No final do curso, ela pediu aos alunos para usarem o conceito índio de transporte por terra para descreverem as suas viagens ao longo de águas desconhecidas e o que escolheriam levar nas viagens por terra que se seguiam, conforme ela escreve na compilação das suas narrativas Voices Yearning to be Heard, Acadia Senior College Students Pay Tribute to the Missing Voices in History. Percebi então que o conceito de transporte por terra de um rio para outro era o fio de que precisava para unir o meu livro. Outras obras ajudaram-me a moldar a minha perspectiva. Women of the Dawn, de Bunny McBride. In the Shadow of the Eagle, A Tribal Representative of Maine, de Donna Loring, membro da Penobscot Indian Nation e ex-membro da Câmara de Representantes do Estado, e Wabanakis of Maine and the Maritimes, de Wabanaki Program of American Friends Services Committee, os sites do Habe Museum em Bar Harbor, Maine, e o Penobscot Indian Nation forneceram material igualmente valioso. Contei com a minha família e com bons amigos para apoio, conselhos e orientação. Cynthia Baker, William Baker, Catherine Baker Pitts, Marina Budos, Anne Burt, Deb Ellis, Alice Elliot Dark, Luiz de Salvo, Bonnie Friedman, Clara Baker Lester, Pamela Redmond Satran e John Vig. David, o meu marido, leu o manuscrito com olho crítico e um coração generoso. Penny Wendell Klein informou-me sobre os procedimentos relativos à adoção e forneceu-me recursos cruciais. O sargento-chefe Jeffrey Bingham e o seu tio Bruce Bingham, um major-general aposentado do Exército, verificaram os factos relativos às partes da Segunda Guerra Mundial no romance. Bunny McBride, Donna Loring, Robin Richardson e Brian Nolan leram as partes relativas às suas áreas de especialidade. Hayden, Will e Eli, os meus filhos, corrigiram cordialmente quaisquer erros nos diálogos dos adolescentes. A minha agente, Beth Vessel, foi, à sua maneira notável, tanto uma amiga como uma mentora. E a minha editora na Morrow, Catherine Ninzel, além do seu bom senso habitual e conselhos inteligentes, sugeriu uma mudança estrutural no último momento que transformou a narrativa. Este livro não existiria sem os passageiros dos comboios dos órfãos. Tendo tido o privilégio de conhecer 6, todos eles entre os 90 e os 100 anos de idade, e de ter lido centenas dos seus relatos na primeira pessoa, admiro profundamente a sua coragem, resistência e perspectiva acerca deste episódio praticamente desconhecido da história da nossa nação. Breve história dos verdadeiros comboios dos órfãos. O Comboio dos Órfãos é uma história especificamente americana sobre mobilidade e desenraizamento, ressaltando um momento desconhecido, mas significativo, no passado dos Estados Unidos da América. Entre 1854 e 1929, os chamados Comboios dos Órfãos transportaram mais de 200 mil crianças órfãs, abandonadas e sem abrigo, muitas das quais, como a personagem do livro, eram imigrantes católicas irlandesas de primeira geração. Das cidades costeiras do leste do país para o Midwest, para a adoção, que muitas vezes se revelava escravidão. Charles Loring Brace, fundador do programa, acreditava que trabalho árduo, instrução e uma educação firme, mas compassiva, para não falar dos valores cristãos do Midwest, eram a única forma de salvar estas crianças de uma vida de depravação e pobreza. Até à década de 1930, não existia uma rede de segurança social. Estima-se que, em dado momento, mais de 10 mil crianças tenham vivido nas ruas da cidade de Nova York. Muitas das crianças tinham passado por situações traumáticas nas suas curtas vidas e não imaginavam para onde iam. O comboio parava numa estação e os habitantes locais reuniam-se para as inspecionar, examinando frequentemente a dentição, os olhos e os membros, para determinar se uma criança possuía robustez suficiente para trabalhar nos campos, ou inteligência e um temperamento dócil para o trabalho doméstico. Os bebés e os rapazes mais velhos eram normalmente escolhidos primeiro. As meninas mais velhas eram a última escolha. Após um breve período à experiência, as crianças ficavam vinculadas às famílias que as acolhiam. Se não fosse escolhida, a criança voltava para o comboio e seguia viagem para a cidade seguinte. Algumas crianças eram muito bem recebidas pelas novas famílias e cidades. Outras eram espancadas, maltratadas, atormentadas ou ignoradas. Perdiam qualquer noção da sua identidade cultural e origem. Irmãos eram frequentemente separados e o contacto entre eles era desencorajado. As crianças da cidade tinham de executar o trabalho pesado do campo, para o qual não estavam física nem emocionalmente preparadas. Muitas eram imigrantes de primeira geração, provenientes de Itália, Polónia e da Irlanda, e eram gozadas pelo seu sotaque estranho. Algumas mal falavam inglês. Os ciúmes e a competição nas novas famílias criavam divisões, e muitas acabavam por sentir que não pertenciam a lado nenhum. Algumas passavam de família para família até encontrarem alguém que as quisesse. Um grande número fugia. A Children's Aid Society tentou manter-se a par destas crianças, mas a realidade das grandes distâncias e os registros irregulares dificultavam a tarefa. Muitos órfãos nunca falaram sobre a sua infância. Mas, à medida que os anos passaram, alguns deles, bem como os seus descendentes, começaram a exigir acesso aos registros que até àquela altura lhes estavam vedados. Uma órfã com quem falei, Pat Thiessen, de 94 anos, contou-me que, quando tinha 50 e conseguiu finalmente obter a sua certidão de nascimento, na qual constavam os nomes dos pais, gritou de alegria. Senti-me tão feliz por descobrir coisas sobre mim, por pouco que fosse, disse-me. Ainda há muito para saber. Pergunto-me, como seriam os meus avós? O que haveria na minha família que eu teria gostado? Em quem me teria tornado? Penso em todas estas coisas, sabe? tive um bom lar, não me interprete mal. Mas sempre senti que não eram a minha família. E não eram. Fim. Terminou a leitura da obra O Comboio dos Órfãos, de Christina Baker Klein. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra, nos meses de novembro e dezembro de 2014.